Capítulo 4. Primeira afirmação de luz, eu amo-me. Eu amo Deus. Deus ama-me e eu me amo. Eu amo todo meu corpo. Eu amo os meus olhos, a minha boca, os meus lábios, os meus braços e as minhas pernas, os meus pés e as minhas mãos. Eu amo todas as minhas atitudes, pensamentos, emoções e ações. Amo tudo o que sou e tudo em mim aceito. Não existe nenhuma parte em mim que eu não goste ou que rejeite. Eu me amo com toda a força do meu ser e a mim dou todo o carinho e atenção, nada mais existe para além de mim, do meu bem-estar, da minha harmonia e da minha paz interior. Eu amo todo o meu sentimento e o meu coração. E do meu pensamento só palavras de amor divino saem, com que abençoo toda a humanidade, porque eu sou abençoado. Eu amo todo o meu ser. Eu amo todas as ações que faço e em tudo que desenvolvo manifesto o amor de Deus e a sua presença está sempre junto a mim. Eu nada temo, pois Deus é a minha força. Eu sou Deus e Deus é eu. Nós dois somos um só, como um só são todos os meus irmãos e irmãs, porque todos temos Deus dentro de nós. Só eu me posso dar aquilo que preciso e necessito, nada, nem mais ninguém o pode fazer. A minha mensagem no mundo é demonstrar Deus atuando pelo meu corpo físico, essa é a minha única missão. E isso faz-me feliz. Porque Deus jamais me abandona e vive sempre ao meu lado. Ele habita as minhas pálpebras para que eu veja apenas amor e paz. Ele habita as minhas mãos para que as minhas ações sejam corretas e demonstrem que Ele está em mim, Ele comanda o meu coração e os meus sentimentos são o reflexo dele no meu interior. Por Deus existo e por Ele sou criado e crio. Eu sou toda a criação. Eu sou a luz universal, por mim tudo existe e tudo foi criado. Tudo existe porque eu existo, porque se eu não existisse nada existiria. Eu dou vida a tudo o que é vivo e tudo vive por mim, porque eu e o Pai somos um só. Eu fui criado à sua imagem e se ele criou tudo o que existe e é o Todo-Poderoso, então se eu sou ele, eu sou o criador do universo, de tudo o que vive, sou o criador da minha vida e de tudo o que nela existe. Eu sou mais forte que tudo o que vejo e nada pode abalar a minha paz interior, porque sempre estive em paz, estou e estarei. Eu sou o imutável, aquele que jamais foi diferente do que é e do que virá a ser. Eu sinto a paz dentro de mim. Eu me sinto completo e nada mais preciso. Todas as necessidades que tenho são devidas à minha forma física que o Pai, que sou eu mesmo, providenciou para minha manifestação, e nem esse corpo é frágil, porque eu habito dentro dele. Limparei da minha morada de todo ego e falsidade que me impedem de ser quem sou, aquele que sempre fui e serei.